Nous allons vous présenter le groupe de rock le plus important et le numéro un au Brésil avec tout d'abord à la batterie João Barone. À la basse, Bia Ribeiro. O keyboard, João Fera. Guitar, e vocal, Herbert Viana. Você não diz nem sim nem não, faz que não entende, disfarça e me pergunta. Essa cara, será que vai chover? Eu não sei, não, não. Eu sigo chamando, chamando, mas você não me abraça. Mas um pouco eu desisto, eu quase morro de raiva e disfarço e me pergunta. Será que vai chover? Eu não sei, não, não, não. Eu ando tão perdido de desejo. Em cada esquina eu imagino te ver. Hoje é domingo, eu tenho 25. Eu acho que vai chover. Eu sigo chamando, chamando, mas você não me abraça. Mas o corpo eu desisto. Eu quase morro de raiva e disfarço. E me pergunto: será que vai chover? Eu não sei, não, não, não. Eu ando tão perdido de desejo. Em cada esquina eu imagino te ver. Hoje é domingo, eu tenho 25. E eu acho que vai chover. Eu sigo chamando, chamando. Você não me abraça. Mas um pouco eu desisto. Eu quase morro de raiva e disfarço. E me pergunto: será que vai chover? Sei, não, não, não. Eu fico pedindo atenção. Cachorro fazendo graça. Você não diz nem sim nem não, faz que não entende, disfarça e me pergunta. Será que vai chover? Eu não sei, não, não, não. Eu fico chamando, chamando, mas você não me abraça. Mas um pouco eu desisto, eu quase morro de raiva e disfarço e me pergunta. Será que vai chover? Em cada esquina eu imagino te ver. Hoje é domingo, eu tenho 25. Eu acho que vai chover. Eu sigo chamando, chamando. Você não me abraça. Mas um pouco eu desisto. Eu quase não.